sem coração, eu ataquei. Bandido sem sentimento, elas gostam, eu aperto play na ilusão. Essas bebê brigou com meu coração, mas agora elas vai ver. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Vai, vai, ou vai, joga o bundão pro pai. Vai, ou vai, oi vai novinha, vai. Oi vai, oi vai, ou vai, joga o bundão pro pai. Vai, ou vai, é tudo novo e diferente. E vai, e vai, ou vai, joga o bundão pro pai. Vai, ou vai, é o mexicano novinha, vai. Oi vai, ou vai, oi vai, joga o bundão pro pai. Vai, oi vai, eu só li uma no pitch, vai. André Cedrinhos, como Round e Bicoara. Sem coração, eu ataquei. Bandido sem sentimento, elas gostam, eu aperto play na ilusão. Essas bebês obrigou com meu coração, mas agora elas vai ver. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Sabotadão, sabotadão, pra esquecer a cicatriz e o cupido no coração. Vai, vai, ou vai, joga o bundão pro pai. Vai, vai, e vai, joga o bundão pro pai. Vai, ou vai, e vai, joga o bundão pro pai. Vai, ou vai, ó, só li uma no pitch, vai.